O problema da floresta é um problema que o ordenamento florestal é sempre mais lento, por natureza, e eu acho que essa é uma grande aposta e um grande desafio, é que, sendo embora mais lento, continua a haver este acordo que se gerou a seguir à tragédia, no sentido de que, dentro do mais lento, tem que ser o mais rápido possível. E esse consenso não se pode perder. Quer dizer, todas as populações, autarcas, atividade económica, produtores, proprietários, têm que fazer um esforço, mas têm que ter meios para fazer um esforço, para que realmente também aí o ordenamento possa ser mais rápido do que porventura terá sido. O cadastro avançou e tem avançado, mas fica sempre muito aquém daquilo que é a velocidade que esperamos que venha a ter no futuro.